Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo. E cada vez que eu acordar, faz o teu querer.